bem. Está feliz? Estou. Como é que a senhora consegue chegar a esta bonita idade? Bom juizinho. Graças a Deus. Olha, juizinho, ainda venho para me andar encostada uma migalita. Para ganhando o meu pé. O que é que a senhora fazia quando era nova? O que é que a senhora fez? Como é que foi a sua vida? Olha, a minha vida. A minha mãe cultivava duas quintas muito grandes. E trazia sempre gente de fora a cozinhar. E eu tinha que cozinhar e me mandar para o rodador e para aquela gente. Tínhamos propriedades, trazíamos sempre gente todos os dias. Que era a casa maior, era a minha mãe. E de onde? Onde é que a senhora... No Seixo da Beira. Com Freguesia Seixo da Beira, Conselho de Oliveira do Hospital. O Conselho Maior de Oliveira do Hospital. E depois era uma rendinha.